clamo pela luz do céu, milagrosa e benigna, que guarda o poder total da sabedoria e conforta um coração agoniado pela vida. Nutre a fé, nossa muralha consoladora que cria oportunidades para renascer das cinzas, dos abismos mais profundos, onde a depressão te guia. Meu Senhor, meu instrumento de refúgio e autoestima, abençoe as minhas preces realmente entristecidas. Hoje em noites padecidas, decorridas, toxinas, sacrifico o meu sangue pra poder fazer sangria. Mas eu sei que o Pai é justo na sua própria medicina e cura todos os leprosos que acreditam na sua vinda. Derramando a unção onde a ideia se confina em pensamentos conturbados, tenebrosos, em ruínas. Neurose ainda é pouco quando bate a nostalgia de realizar os sonhos renovados dia a dia. Venha a nós, vosso reino, esta é a vossa vontade, mas livrai-nos desse mal dividido em várias partes. Não nos deixeis cair, pois caídos nesses vales não seremos preparados em servir fidelidade. Venha a nós, vosso reino, esta é a vossa vontade, mas livrai-nos desse mal dividido em várias partes. Não nos deixeis cair, pois caídos nesses vales não seremos preparados em servir fidelidade. Ó Senhor do meu viver, dono da minha existência, curvo-me diante a ti, pedindo sempre tua presença. Ilumine a nossa ilha, desmunidade de crenças. Lucifer como fumaça já possui muitas cabeças. Não há como imaginar se não houvesse violência nesse mundo onde a raiva predomina a paciência. Todo esse rancor contido segue sempre uma sequência, porque a cada novo dia só aumenta a abstinência. Essa humilde devoção escrita em obediência, publicada agora, louva nosso rei de onipotência. Sou servo de Jeová que mora em nuvens alheias. Fica muito longe dessa atmosfera de penitência. Eu construí a fortaleza necessária pra substância que dá força ao fracasso, desespero e insegurança. Jesus Cristo é minha paz interna em abundância. Só Ele que pode sempre reviver a esperança. Só Ele que pode tudo quando o mal age em demanda. Quando o anticristo ajoelhar em terras santas, Ele representa o amor, faz sua fé arder em chamas. E apresenta o impossível ao descrente que se engana. Infelizmente estamos todos convivendo com a ganância, a matança exacerbada e os seus traumas de infância. Problemas acumulados na idade contemporânea, pro homem futuramente alastrar a ignorância. Venha a nós, vosso reino, esta é a vossa vontade, mas livrai-nos desse mal dividido em várias partes. Não nos deixeis cair, pois caídos nesses vales não seremos preparados em servir fidelidade. Venha a nós, vosso reino, esta é a vossa vontade, mas livrai-nos desse mal dividido em várias partes. Não nos deixeis cair, pois caídos nesses vales não seremos preparados em servir fidelidade. Tu tens acompanhado meus momentos de angústia. Eu não sei o que acontece quando sinto perder a luta. Jamais imaginaria denegrir minha conduta. Sei que essa provação é a escada para a cura. Sou mais um contaminado nessa clínica obscura, como muitos outros loucos praticantes de loucuras. Implorar por salvação, dignidade com fervura é o mínimo a ser feito pra manter a compostura. Hoje eu tento expandir essa fé, um dia pútrida em lembranças de tristeza, vagos sonhos de ternura. Oro da minha maneira pra me ouvirem nas alturas, provando sinceridade a quem rege o sol e a lua. Rege todo o universo, inspirou as escrituras, é amado por devotos de diferentes culturas. Veio na forma humana, sendo morto por tortura, por cavalos do demônio equipados de armadura. Jesus Cristo é o meu Deus, peço a Ele a bênção pura, que santificada seja essa palavra que comunga. Nosso Altíssimo Senhor, sua presença nos deslumbra e alivia todo o peso enraizado na coluna. Em Belém, Jerusalém, deitada sobre a manjedura, Maria dava luz ao santo de forma única. O imortal judeu de celebrações litúrgicas, reverenciado, pois ele não perde nunca. Venha a nós, vosso reino, esta é a vossa vontade, mas livrai-nos desse mal dividido em várias partes. Não nos deixeis cair, pois caídos nesses vales não seremos preparados em servir fidelidade. Venha a nós, vosso reino, esta é a vossa vontade, mas livrai-nos desse mal dividido em várias partes. Não nos deixeis cair, pois caídos nesses vales não seremos preparados em servir fidelidade.